Boa noite a todos. 19 horas, muito obrigado pela presença de todos. Estão aqui o presidente Médici, São Pedro, Bom Pastor, Boa Vista, Paraíso, Pinheirinho, Jardim Europa. Linha Rodeio Bonito, linha Pinhalzinho, linha Tafona, linha Duque de Caxias. Nós estamos começando às 19 horas e vamos terminar às 8h30 da noite. Tá bem? O que é isso aqui? Quem é que me ajuda aí no computador? Pode. O que é isso aqui? Isso aqui é mais uma reunião do Ouvindo o Bairro. Nós já estamos perto de 100 reuniões que a gente fez do ano passado para cá. Né? O que é ouvir o bairro? O prefeito de Chapecó, o prefeito de Manaus, o prefeito de São Paulo, o prefeito de Recife, o prefeito de Guatambu, o prefeito de Xanxerê, o prefeito de Seara, o prefeito de Nonoai, todo ano ele tem que mandar um projeto de lei para a Câmara para tratar do orçamento do município. Certo? O que é o orçamento do município? É o que tu... O que você prevê os gastos. Então, quando a gente diz assim, que o prefeito não pode gastar nenhum real, se esse real não for autorizado pela Câmara de Vereadores, é verdadeiro isso. Todo ano o prefeito manda orçamento. Cada 4 anos o prefeito manda aquela lei ali, ó, plano plurianual. Ele diz para a comunidade onde ele é prefeito, quais são os projetos que ele vai fazer nos 4 anos. Para fazer essa lei, a maioria dos prefeitos, a maioria dos municípios, eles não vêm no meio das pessoas para ouvir as pessoas. Eles fazem lá no gabinete. Eu podia me reunir com o Nemésio, com o... Está aqui o contador, está aqui o Dirceu, que tem experiência em financeiro, está o procurador, está o secretário de finanças, o homem do dinheiro, o secretário da fazenda, que a gente chama, né? Está a procuradora, o procurador, está a nossa secretária de governo. Nós podíamos se reunir lá na prefeitura, fazer um chimarrão e fazer a lei. Depois mandava para a Câmara fazia lá as audiências que ela quisesse fazer, eu não precisava fazer, enfim. Né? E é assim que se faz no Brasil afora. Mas em Chapecó nós fizemos diferente. Antes de fazer as leis, nós vamos ouvir a comunidade, o que nós chamamos de ouvir o bairro. Mas, na verdade, não é só o bairro que nós estamos ouvindo, nós ouvimos a comunidade do interior, ouvimos as comunidades que não são bairro, porque os nomes que eu dei aqui tem algumas comunidades que não são bairro. Né? Nós ouvimos as pessoas. Esse é o jeito do qual eu gosto de fazer política, entendeu? Envolver as pessoas para que as pessoas saibam. Então, o que eu vim fazer hoje aqui? Eu vim ouvir vocês para nós, e eu vou falar aqui, eu vou dar uma apuradinha hoje, é 19h04, eu vou falar até as 19h15, por aí, depois eu vou dar um microfone para vocês, vocês vão falar. Né? E depois, lá no fim, nós vamos deixar os vereadores falar. A partir de hoje, os vereadores também vão ter a palavra. Os vereadores não tinham a palavra. Por quê? Porque nós ouvíamos a comunidade. Né? Mas, a partir de hoje, os vereadores vão ter a palavra. No final, nós vamos dividir quantos vereadores quiser falar e vamos dar a palavra para o vereador falar, o vereador que estiver aqui. Por exemplo, aqui está o Cleito Fossá, está o Itamar, está o Gringo, a Astrid não está aqui. O Carlinhos, que está de pé ali, agarrado na cuia. Né? E se por um acaso eu não falei, erga a mão aí, o vereador que estiver aí. Né? Aí nós vamos dividir o tempo lá no final, os vereadores também vão ter o direito a falar. Chegou o vereador Carraro também. Né? Então nós fizemos isso e mandamos para a Câmara de Vereadores esses projetos aqui. Mas você veja como é complicado, assim olhando, né? Nós fizemos o projeto do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento. Qual é a diferença disso? O plano plurianual é para 4 anos. Então, tu diz tudo que tu vai fazer em 4. A lei de diretrizes orçamentárias é todo ano, e você diz do que é que tu vai fazer, o que, que é dirigir, né? Diretriz, dirigir. Né? Então, tu dirige para o orçamento o que, que daqueles 4 anos, o que, que tu vai fazer nesse ano. E o anual é dizer o quanto você acha que vai arrecadar e o que, que tu vai gastar para fazer aqueles projetos, tá bem? Depois, a gente manda para a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores pode fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui. Eles podem fazer audiências públicas. Nada impede que o vereador faça tudo de novo. Né? Mas o que, que eu queria deixar bem claro aqui? Eu quero deixar claro que o prefeito de Chapecó gosta de ouvir as pessoas para que ele, com o pouco recurso que tem, ele não erre, ou se errar, erre pouco. Então, eu chego... Eu nunca vou me esquecer, ano passado, quando a gente chegou lá na Vila Rica, fazer o vinho do bairro. O que, que eu pensei que a Vila Rica queria? Asfalto. Né? Eu, na minha cabeça, eu cheguei lá. A Vila Rica quer asfalto. Por quê? Porque o Belvedere, que é pertinho ali, também quer asfalto. Então, a Vila Rica também quer asfalto. Cheguei lá, fomos dar um microfone para a população não queria asfalto. A população quer uma praça e quer uma drenagem. Então, se eu estivesse lá no meu gabinete, na minha cabeça eu ia errar, porque a prioridade deles não é asfalto. É só um exemplo para dizer. Eu gosto de fazer isso aqui público familiar, porque nós precisamos viver realmente as coisas como elas são. Né? Gente, eu sou um cidadão comum, né? Eu tenho família, tenho problemas, né? Tenho... problema com o cartão de crédito que vence e eu tenho que pagar, eu tenho problema com o carro que fura o pneu, eu tenho problema com o filho que fica doente, eu tenho problema de família que morre alguém da família e tem que ir lá ajudar emocionalmente e também, às vezes, até materialmente. Como qualquer pessoa, eu não sou diferente de ninguém porque eu sou prefeito. Eu apenas fiz uma coisa que poucas pessoas fazem. Eu me candidatei a prefeito, me coloquei a candidatura na rua, conseguimos adesão da população, porque eu só tenho o meu voto. Eu não tenho mais do que um voto. E ninguém no Brasil tem mais de um voto. Eu só tenho o meu, consegui botar na população a nossa campanha, e a nossa candidatura fez mais votos que a candidatura adversária. Só isso. Então, eu sou um super-homem? Não. Por que, que eu digo isso? Porque o orçamento público... É a mesma coisa que o orçamento da nossa casa, gente. Eu botei a figura do Xereque aqui porque uma vez me disseram que eu era parecido com ele e eu achei que eu era mesmo. Né? Como eu tenho 3 filhos, o Xereque também tem, a Lúcia é mais bonitinha que a Fiona, mas enfim, né, ficou aí o 4. Então, o Buligon, prefeito, o Buligon também tem o orçamento da casa dele, como vocês têm também. Ou vocês não têm... Cuidado com o cabelo, com a pele, com as mãos e com os pés, por exemplo. Né? Mário, tu sabe quanto é custo fazer a unha, cortar o cabelo? E que as gurias fazem? Por quê? Porque hoje, com o telefone, quando as minhas filhas usam o cartão de crédito, aparece aqui. Então, tem a Cibele, por exemplo. A Cibele até mora por aqui, não está aí? A Cibele, por exemplo, aparece aqui. Ó, gastou. Para ir para um casamento, gasta 250 pila, Tigrão. E de onde é que sai? Sai do orçamento do pai, da mãe. Então, cuidados pessoais, lazer. Ah, mas aquele jogo da Chapecoense eu queria ir. Orçamento, se você não tiver dinheiro, tu não vai. O cinema, o jogo que tem, não, nesse eu vou juntar uns trocos e vou. E vou ter que levar o meu sobrinho, que não sei o quê. Então, você tem dentro do orçamento da família, o lazer, a moradia, o vestuário, a saúde, a alimentação, os cuidados pessoais. Os outros, a internet, o cartão, o presente, o veterinário, né, tá o nosso cachorrinho doente, puxa, eu não quero deixar ele morrer, tá, vou levar lá no veterinário, 25 pila o remédio, tem que pagar. Então, você tem o transporte e a educação. O orçamento público é isso também. O prefeito é um gestor como é na família de vocês. É só para desmistificar, entendeu? Para as pessoas não pensarem, mas, poxa, o cara é prefeito, ele é diferente. Não tem nada diferente, gente. A gente cuida. Como eu cuido do orçamento da minha casa, eu tenho que cuidar o da prefeitura. Só que a cabeça de um prefeito tem tudo aquilo ali. Ó. Né? Agora, quando eu cheguei aqui, por exemplo, a gente já veio conversando com o secretário Itamar, que é o nosso secretário de esportes, sobre um evento que é para acontecer, um grandioso evento que é para acontecer em Chapecó. Então, eu tenho o orçamento, eu tenho na cabeça o esporte, eu tenho a gestão fiscal que está ali, o secretário da Fazenda dizendo, prefeito, segura que nós estamos gastando demais, eu tenho os salários que nós temos que pagar no mês, tem os medicamentos, tem a merenda, tem a acessibilidade, a previdência, a obra, a estrada, e daí tem a chuva de pedra, a ventania. Né? Daí, quando acontece o que aconteceu dia 19 de dezembro de 2015, de 18 de dezembro de 2015, né? Eu havia assumido a prefeitura dia 11, dia 18, deu uma ventania, derrubou 125 árvores, e tirar dinheiro disso, para como é que está, se não está previsto? É o que o prefeito tem na cabeça. Então, por isso que o xereque aqui está apavorado. Né? Só uma expressão, mas todo dia a gente está. Hoje, por exemplo, estava frio, me descobri, me acordei com os pés gelados, não dormi mais, 4 da manhã, tudo isso está dentro da minha cabeça. É verdade. Vocês em casa, não é assim? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para pagar aquela batida do carro, não sei o quê? Como é que eu vou fazer para pagar a minha mãe que está no hospital? É isso aí. Então, o prefeito tem isso tudo na cabeça, como um pai de família. Eu gosto de dizer isso porque o orçamento público nada mais é senão um orçamento de família, um pouco mais, com mais preocupações. Só essa. Né? E aí, o que é que vem? Né? Como é que o dinheiro vem? Via de regra é isso aqui, ó. 57% vem do governo federal, que são os impostos que nós pagamos, os impostos federais que nós pagamos, que volta para nós. Então, mais ou menos, 57% é o que vem do governo federal, 25% do governo estadual e 18% do que vem dos nossos cofres. Né? Vamos lá. IPTU, daí a gente ouve assim, as pessoas assim, não, eu estou pagando meu imposto em dia, que bom. Chapecó arrecada bem, não estou dizendo que... Mas o IPTU indo bem demais, a gente consegue pagar uma folha de pagamento. E o prefeito tem 13 folhas por ano. Então, indo bem demais, nós conseguimos pagar uma. Como a gente não arrecada tudo, arrecada geralmente 50%, 60% nas primeiras parcelas, o exemplo desse ano, por exemplo, a folha de pagamento de Chapecó dá mais ou menos, em números redondos, hoje, 20 milhões. Nós arrecadamos super bem o imposto, o IPTU, no início do ano, que deu 12. Aí depois, no decorrer do ano, a gente vai arrecadando, vai dar mais ou menos 20 milhões. Vamos imaginar, vamos torcer para isso. Então, indo bem o IPTU, que é aquilo que a gente paga todo ano, a gente consegue fazer um mês, mas tem um mês de folha de pagamento. Né? As demandas aqui das comunidades. Como eu disse que nós queríamos terminar aí 19, 15, essas demandas aqui, gente, são do ano passado, algumas coisas que a gente cumpriu. Eu me lembro aqui do presidente Médici, por exemplo, ano passado, se reivindicava a calçada, se reivindicava aquela rua aqui para baixo que a gente acabou fazendo. Então, tem coisas que a rua de trás, a 14 de agosto, que passava no novo condomínio ali. São... a 14 de agosto, né? que são coisas que já aconteceram. Então, eu estou pedindo aqui para vocês, e vai ficar disponível, se vocês, para nós não ler aqui, não importunar, ó, o São Pedro, por exemplo, a implantação do projeto em macro-drenagem, fiscalização do transporte coletivo, as melhorias do serviço de rede de esgoto, limpeza pública, implantação de rótula, está aí. Ó, né? O Bom Pastor... construção de quadra, construção de restaurante popular, restaurante, regularização fundiária da Vila Betinho. Tem explicação para o que já foi, o que não foi, o que, que nós... Nós vamos... O que, que eu vim aqui? Eu vim aqui ouvir vocês para... Disso aqui, o que, que sai daqui e o que, que entra. Né? Mas, perfeito, eu quero perguntar de um novo colégio, de um... Vocês é que sabem, a palavra vai para vocês daqui 3 minutos, 5 minutos... O microfone vai estar na mão de vocês aí. Paraíso, olha lá o Paraíso. Ó. O Paraíso, por exemplo, nós, a primeira reivindicação do Paraíso era o asfaltamento de 7 de setembro, está asfaltado. cai fora e vai para outra. Né? O Paraíso até já fez um documento e entregou, quero que agradecer que o Nemésio esteve lá, o pessoal fez um documento, um baixo assinado, né? E entregaram para o Nemésio, e esse documento está aqui, é ratificar aquilo ali, aquele ali, as prioridades. O ano que vem nós vamos estar aqui de novo. Né? O que, que aconteceu, o que, que não aconteceu? Por que, que aconteceu, por que, que não aconteceu? Pinheirinho, abertura da rua, está ali nos fundos da Cantu, complementação da limpeza do córrego. Aí o que mais do Pinheirinho? Vai lá, Nemésio. A linha Rodeio Bonito, Tafona, Duque, linha Caravaggio, linha Piauzinho, melhoria e conservação da estrada. Né? Está em ordem de preferência aí. Né? Isso aí foi o que foi para o orçamento desse ano, que está lá, o presidente Médici, pavimentação asfáltica e plantação da grama sintética na Praça da Liberdade, o São Pedro, o Bom Pastor e o Boa Vista estão aí. A partir desse momento, é o momento de ouvi-los. Né? Como é que é a dinâmica? Vocês falam, eu respondo. Né? Então, a gente anota o que vocês vão falar. E, no final, eu respondo depois a palavra para os vereadores que estiverem aqui conosco. Tá bem? Validação das demandas apresentadas em 2016, ou seja, daquilo que vocês viram ali. Daqui um pouco aí, se vocês quiserem falar, prefeito, bota lá o São Pedro lá. Vamos botar o São Pedro aqui. O Nemésio fica de olho ali para a gente voltar a página se quiser. Tá bem? Como diz o nome, é ouvir a comunidade. E é por isso que estou aqui, então a palavra está disponível agora para quem quiser, para que a gente possa... Pois não, olha o microfone lá, me ajude. Boa noite. Só um pouquinho, um aviso paroquial aqui. Tem uma Hilux 2977 que está... Hã? Ah, estão tirando. Tá bom, obrigado. Tá. Boa noite. Nós fizemos parte do bairro Maria Goretti. Não estamos aí, mas recebemos o convite e é um prazer imenso de estarmos aqui. E é um prazer recebê-los. Igualmente. Prefeito, a nossa maior reivindicação é em questão a um riacho que corta lá a nossa rua, que inclusive na noite da tragédia da Chapecoense, o rio aumentou em torno de 2 a 3 metros e tivemos imensas perdas materiais. Já logo em seguida nós nos deslocamos à prefeitura, pedimos auxílio para a limpeza dos rios, limpeza do riacho, e também a constatação de um... Como é que é o nome daquilo que ele fez? Não. A galeria. A metragem de algumas galerias, né? Para ver se essas metragens estão corretas, se de repente ali nessas galerias não está afunilando. Porque assim a gente fica muito preocupado agora quando chove, porque pode alagar novamente. E é tão difícil a gente comprar as coisas, como o senhor fez o seu exemplo ali da casa, é a mesma coisa. Então, em questão de uma hora, a gente, por exemplo, perdeu tudo. Mas nós estamos querendo que seja feito agora, emergencialmente, e qual, a só limpeza do rio. Sim, para ser mais objetivo, em qual trecho? Oswaldo é mais... Aranha, Maria Goretti. Isso que é bom anotar. Isto. Da Indicondá até na 14 de agosto, que é o principal que está alagando, hoje. Que é costeando a rua Junzani, né, que pega... A larga da Indicondá para cima. Onde foi o pior que aconteceu? Só isso. Para a gente ter o trecho para entender, né, que é os alagamentos. Né? Documentado, baixo assinado, tudo. A gente já conversou com o Margarete, com o Gringo, com todo mundo aí. Mas está sendo bem devagarinho. Ó. Já faz 6 meses que a gente está lutando. Cada chuva o pessoal está a noite inteira na rua. Sim. Nós precisávamos uma solução aí, com urgência, no caso. E também, prefeito, a verificação das metragens das galerias, porque às vezes faz-se a limpeza do riacho, achando-se que resolveu o problema, e de repente ali a galeria ela foi construída. Né? A gente não é engenheiro, não entende, mas um engenheiro que faz essa avaliação. Tem que ser avaliado. E aí você resolve sem precisar acontecer tudo isso, né? Sim. Esse é, o, é a nossa grandiosa reivindicação. Estamos precisando de uma ajuda. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. E a caminhonete continua lá, gente. É uma Hilux 29. Hã? Belina? Mas, ó, Belina. Tem uma Belina azul e uma Hilux 2977. Por favor, tem que tirar lá. Sim, entendemos aí. Isso que tu falasse do alagamento está gravado, tá, né? Depois a gente vai dar um encaminhamento, tá bem? Tá, aí, vai lá. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou moradora do Boa Vista, mas a minha reivindicação não é para a nossa região, mas para toda a população de Chapecó. Eu gostaria que o senhor, na sua gestão, tivesse um olhar especial com a Escola de Artes, porque houve um processo seletivo que vários professores não passaram e nossos filhos foram prejudicados. A Escola de Artes, ela está com falta de professor de violino, não existe mais teatro nem lá, nem em toda a cidade de Chapecó, e violão popular também não tem. E eu gostaria de saber por que não pode ser feita uma chamada pública ou uma contratação emergencial como é feito na educação. A Escola de Artes é da educação, né? É, mas pelo que eu fiquei sabendo, agora ela pertence à cultura, por isso que não pode ser feita a chamada pública, né? E junto com isso, eu gostaria de saber por que o Arte Cidadã é gratuito e a Escola de Artes é cobrada mensalidade. Tá bem. Eu vou agradecer ao chimarrão. Tá, aí. Tá bom, obrigado. Depois nós te respondemos. Vamos lá. Depois aqui, o senhor, tem mais uma moça lá. Pois não. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Célia e a nossa reivindicação aqui também já é antiga, né? Que é, inclusive, estava ali como uma das... A questão do asfalto aqui da Rua São João, que a gente já está pedindo, né? Não é de agora, inclusive, eu hoje já falei com o Gringo, que desde quando o Gringo era secretário, no ano de 2012... Nós já tínhamos feito um pedido. Eu sei que o senhor está começando agora e acho que esse é um momento muito importante, né, que é ouvir a comunidade, né, e que tenha realmente esse olhar para o bairro. Porque eu moro nesse bairro aqui mais de 25 anos. E eu trabalho no centro da cidade e todo dia que eu vou para o centro da cidade, eu vejo as pessoas varrendo a rua. Eu vejo as pessoas pintando o meio-fio das calçadas. E aqui, eu moro nessa rua há 25 anos. Eu tenho que dizer para o senhor, o ano passado, que eu posso dizer que a gente até pediu para... Que eu conversei com a moça, que era secretária de... que a gente conversou com ela. Ela prontamente veio ali, não conseguiu resolver. Mas ter esse olhar... Porque eu nunca vi aqui alguém vir cortar grama ali na minha rua, porque como é uma rua de estrada de chão, o mato invade também a rua. Então, assim, eu ter esse olhar para a gente que é dos bairros, aqui de todos os bairros, eu digo. Eu acho que, assim, ó, esse olhar que fica uma cidade muito bonita ali, que também venha alguém aqui cortar a nossa grama, venha participar da nossa infraestrutura. Então, acho assim, quero deixar aqui, acho que é uma atitude bem louvável. Agora eu soube que o Gringo é novamente o secretário, eu espero sinceramente, não só na questão do asfalto, mas na questão, inclusive, de dar uma passadinha ali, porque é muito triste, gente. Eu, às vezes, tenho vontade de pegar minha casa ali e vender, comprar um apartamento e morar no centro da cidade, porque a gente não é de agora, é mais de 20 anos que nós vemos fazendo esse pedido. Então, se agora eu sei que a situação, o ano passado o prefeito colocou da situação, da questão das verbas que vem também, a nossa rua, isso aqui, 100% das pessoas assinaram. Então, não tem aquilo que é 80%, que é 60%, porque a gente tem ali, no dia de chuva, é um barro insuportável. No dia de sol, é uma poeira que a gente não consegue deixar uma janela aberta. Eu sei que essa realidade não é só da minha rua, deve ser de muitos bairros. Mas eu acho que assim, eu procure ter esse olhar para a gente também, para que, e peço sinceramente pelo gringo, né, que a gente, ele já foi, ele já conhece, já fez o encaminhamento para a Câmara e não surtiu nenhum efeito. Então, a gente, de uma certa forma, tem algumas decepções, eu sei, né, mas eu acredito que, a partir disso aqui, como já está na prioridade, que eu sei que não vai dar todas, mas eu estou deixando aqui, tem esse olhar para o nosso bairro. Na comunidade. Manda uma equipe aqui nas nossas ruas também, que a gente vai agradecer. Tá bom, obrigado. Boa noite. Boa noite. Meu nome é José Irineu Eloy dos Santos e eu sou o presidente do Conselho Local de Saúde do Presidente Médici. E também membro da Associação de Moradores aqui do bairro. Então, eu queria colocar que, além das questões que nós já temos relacionadas ali, que foi colocado em outras ocasiões, eu, como presidente, elaborei aqui algumas reivindicações que gostaria de estar colocando. Depois eu vou passar, inclusive, uma cópia. A exemplo de Joinville, Florianópolis, eu gostaria de estar solicitando para que se elaborasse e fosse colocado em prática aqui no município de Chapecó o regimento interno, um regimento interno único para funcionamento dos conselhos locais de saúde, para que todos os conselhos tenham normas e procedimentos para eleger presidente, diretoria, e fazer com que esses conselhos tenham legitimidade exatamente na prática. Então, a gente sabe que os recursos vêm, e aí o conselho municipal decide lá. Mas eu acredito que, se passar a oportunidade para que os conselhos locais também possam estar opinando, poderia ser melhor definido esses recursos. Boa. Então, para que isso aconteça, seria necessário a elaboração de um regimento interno para todos os conselhos locais do município de Chapecó. Sendo criados esses conselhos, é claro que as pessoas que vão participar desse conselho, eu penso que tem que ter formação, não apenas ter boa vontade, saber participar de um conselho, e para isso eu estou colocando aqui que seria necessário formação, fazer um convênio com a Universidade Federal, a Universidade do Estado, ou até mesmo as regionais aí, que venham ministrar esses cursos e dar essa formação para a população poder bem representar e participar dignamente, fazendo as suas reivindicações nesses conselhos. Então, para isso, vai ter recursos para esse fim. Fazer, no caso da nossa unidade aqui específica aqui do Presidente Médici, fazer uma pintura interna e externa da unidade de saúde, também eliminar infiltrações de água, vazamento, porque nós pretendemos mudar o local dispensário de medicamentos ali, a farmácia. Mas para o local que se pretende mudar, entra água. Então, tem que resolver esse problema fazendo as melhorias que têm que ser feitas, que já vieram ali e não conseguem resolver. Então, pedindo que seja resolvido também esse problema. O senhor sabe o que é ali, seu... Não, é a infiltração, ninguém descobre o que é. Já. Só quando chove, daí o pessoal vem ali quando não está chovendo e não aparece nada, né? Então, tem que resolver. Pois não, tem aqui a coordenadora. Sim. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a coordenadora da Unidade de Saúde aqui do Chico Mendes. Essas elaborações foram feitas numa reunião do Conselho Local, São algumas reivindicações. Aproveitando, eu queria convidar, eu fiquei impressionada com tanta gente que apareceu hoje aqui no Ouvindo Nosso Bairro, convidar para vocês participarem também das reuniões do Conselho Local de Saúde, que são realizadas na última quinta-feira do mês, e é na unidade de saúde mesmo, a partir das 15 horas. A gente convida vocês, para vocês também terem voz, para dar a opinião, o que, que pode ser melhorado dentro da unidade de saúde. Tá? As portas estão sempre abertas, não faz muito tempo que eu assumi a coordenação, mas todo mundo que precisa resolver algum problema pode estar me procurando na sala da coordenação. Não precisa procurar diretamente a Secretaria de Saúde. E não vai tomar nenhuma vacina, pode ir que não vai doer não. Nada. Não, porque a gente vai tentar resolver os problemas na unidade de saúde. Não precisem na Secretaria de Saúde, a gente está ali para tentar resolver. Claro que nem a gente não consegue, às vezes, resolver tudo no mesmo dia, mas ser eficiente nessas resolutividades. Em relação à sala, é que a unidade sofreu uma ampliação, e o dispensário de medicamentos era para ser nessa sala de ampliação. E nós não estamos conseguindo modificar por causa de infiltrações, e elas ocorrem através de uma janela. Já foi pedido várias vezes ao serviço urbanos para resolver o problema, e não está sendo efetivo. Vamos resolver. Obrigada. Obrigado. Só queria complementar aqui, controles mais efetivos para evitar a falta de medicamentos na unidade de saúde e também na farmácia central. Que, digamos assim, tem medicamentos que são de uso contínuo e aí falta um medicamento, aí diz, tem lá na tal unidade. Aí a pessoa que precisa desse medicamento, nem todos têm carro para se deslocar e ir para outro local buscar esse medicamento. Então, falta um medicamento aqui. Às vezes também não tem lá na farmácia central, então que tenha um controle mais efetivo e que não falte medicamento nas unidades de saúde. Além disso, a pavimentação da São João, que já é uma reivindicação que faz parte. Sim, que a senhora falou. E também a questão de segurança pública, o transporte coletivo, que foi levantado aqui já em outras ocasiões, e também a conservação, limpeza de rua, sinalização, uma solução para essa nossa rua aqui da frente, aqui da unidade de saúde, e que tem também o Pequeno Príncipe, que é uma rua estreita e tem que ser dada uma solução também para essa rua, além da pavimentação da São João. Seria mais ou menos isso que eu queria falar, eu só agradeço aí pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, senhor José. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou a Jaqueline Item, da linha Tafona, e a gente levantou 6 prioridades para a nossa comunidade. A primeira prioridade é do ano passado, que ficou pendente nos nossos pedidos, que é a continuidade, então, do processo de abertura do poço artesiano, que a comunidade passa por um problema bem sério lá, a questão da água. Então, é da sequência que foi começado esse processo, não deu água e foi parado. A segunda seria da segurança, maior frequência de ronda da polícia militar lá na comunidade, por causa dos fatos de roubo, assalto, enfim, por diante. A terceira é a melhoria da linha de transporte escolar, possibilitando atender a todos os estudantes e que o trajeto possa ser feito da mesma maneira, ao meio-dia, da mesma forma que é feito de manhã, né? Iniciar por um lado, pegando as crianças, e de meio-dia deixá-las pela aquela mesma rota. Porque hoje acontece que 6 e pouco da manhã passa num local, aí faz a rota nas comunidades, e aí de meio-dia, o que acontece? Essas crianças são deixadas por último, porque a rota é inversa, tá? Então, para ver alguma coisa para poder priorizar essas crianças também, né? Um alambrado para o campo de futebol suíço, lá da Associação de Esporte, e um parque para as crianças, né? Ter uma área de lazer que não tem lá na comunidade, e, se possível, a academia ao ar livre. A gente fez aqui no documento, digitou, e conforme as nossas prioridades, foi levantado 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, conforme for puder ser atendido, a gente agradece. Aquele poço deu seco lá, né? Sim, deu seco. Ali não dá para fazer. E tem outro local que dá para fazer? Não sei, teria que ver com quem foi lá para fazer esse trabalho, mas com certeza deve haver um outro local, né? Porque deve haver estudos para isso, né? Eu não entendo dessa parte aí, mas... É porque geralmente o agricultor sabe, né, que é rico em água, né? E... É, mas eu não sei no caso de poço artesiano como funciona, como se deve proceder, né? Eu acho que tem profissionais nessa área. E a gente fez aqui, tem impresso. Tá. Então posso nos entrega aqui, muito bem. É da gosto de ver quando a comunidade se reúne antes, né? Faz documento, como é o caso, né? Muito obrigado. Vamos tirar um retrato aqui para mostrar que tu me entregou. Aqui assim. Isso. Muito obrigado. A Tafona é um exemplo. Ano passado nós estivemos lá e eles pediram ali para o Nemeto, eles pediram o poço. A gente conseguiu o poço, foi lá e deu seco, né? Mas vamos de novo. Vamos lá. Boa noite a todos. Noite. Agora que está bastante dormindo. Gente conhecida aqui, né? Estava dormindo. Eu sou Salvador, moro no bairro Paraíso, né? Um dos mentores da pauta de reivindicação, né, documento. Sim. Que a gente colheu assinatura na comunidade, né, mais de 200 assinaturas. Né. A gente teve a graça de entregar na mão do senhor Nemésio, né, ele representando o senhor lá. Né. A gente foi muito bem recebido. Né, e a gente está aqui para defender algumas prioridades. Né, a gente elegeu algumas prioridades lá junto. São quatro, né? Isso. Né, então, a primeira prioridade, prefeito, que eu gostaria aqui de pedir e defender... O documento, né, já está conosco. Tu só, se tu lembrar, fala. Isso. Então, isso. Que seria mais uma lombada eletrônica na 7 de setembro. Né? Porque o nosso medo, prefeito, é que a gente espere acontecer a desgraça para nós trancar a rua. Né? Aí a gente se movimenta, a gente vai lá trancar a rua para chamar a atenção do prefeito, chamar a atenção das autoridades. Nós não queremos que aconteça isso. Nós não queremos que venha perder vida para nós colocar a lombada eletrônica. Eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que ocorre a colocação, né? Mas eu lembro que teve Condá na comunidade em fevereiro, e foi alguém da prefeitura lá falando, né, que ia fazer um estudo dessa lombada. Né? Já se passaram alguns dias. Né? Então a gente está aqui novamente, colocou em pauta isso, é o anseio dos moradores lá. De momento, prefeito, é essa lombada eletrônica. Tá? E depois as outras coisas, eu acho que tem prioridades, não prioridades, pedidos que nós fizemos ali, que é a longo prazo. Né? Não sei se o senhor deu uma olhada, né? Isso, a gente está começando a conversar agora, para daqui a uns anos, né, acontecer no bairro Paraíso. Porque essa cidade está desenvolvendo para cá. Inclusive, muito bonito o nosso bairro lá. Né? Tá muito convidado o pessoal para conhecer. Né? E a gente precisaria também um investimento no Parque Alberto Fim. Né? Nós temos lá o parquinho das crianças, tá inútil, né? Não dá para usar. Né? A gente mora em frente, né? O Itamar sabe onde eu moro. Né? Eu moro em frente e a gente vê muitas famílias vindo com os carros de manhã cedo, né? Com a cuia de chimarrão para tomar um chimarrão e deixar as crianças brincar no parquinho. Levantam e vão embora e não fica ninguém ali. Enquanto aqui no Presidente Médico, embaixo, sempre cheio ali, porque a praça está bem conservada e foi feito um investimento ali. Né? E a gente pede também as trilhas de caminhada no parque, né? Para as famílias fazer a caminhada na hoje tarde. Hoje já tem que, hoje tem as trilhas, né? De chão. Sim, e aí, né, tu quer ampliar, melhorar e... Isso, e aí o que depender de nós, prefeito, a gente falando com os moradores lá, nós temos a disposição a contribuir com aquilo que nós podemos. Tá, né? Certo. Então isso a gente colocou em pauta ali para a gente ir discutindo e conversando e fazendo as melhorias que é possível fazer de momento, né? E as outras a gente vai esperando, né? Então, aí a gente pediu melhoramento também no transporte coletivo, né? Nos, sim, itinerários, nos pontos de ônibus, porque tem pontos lá, prefeito, que se o senhor ir lá, o senhor fica com a cabeça para cima do ponto, né? Sim. O senhor é alto, né? E eu já fico meio baixinho lá embaixo. Né? Então, podia melhorar. Na coleta de lixo, nós estamos pedindo ali também os containers para nós lá. Para, né, aumentar. Já digo, ponto estratégico do bairro. Não precisa colocar em todas as ruas, mas que colocasse em ponto estratégico. Que a gente faz um esforço e leva o lixo até lá nos containers. Né? Isso a gente orienta a comunidade, faz reuniões e chama a comunidade para essa responsabilidade. Né? Então, eu acho que é importante o poder público fazer a sua parte e a comunidade também fazer a sua. Cuidar. Né? Se coloca um instrumento lá para a comunidade ocupar, a comunidade tem o direito de cuidar esse instrumento e não quebrar. Né? Então, isso nós colocamos à disposição de ajudar a administrar essa parte que toca para nós, né? Então a gente está pedindo a coisa leve, né? A coisa grossa vai vir para frente, né? Que eu acho que é colégios, né? Melhoria no abastecimento de água, que nós já estamos sofrendo falta de água, né? Então isso, eu acho que está tudo na pauta ali, né? Sim. Então a gente quer assim, ó, agradecer a administração e parabenizar o senhor, prefeito, por essa abertura, ter coragem de enfrentar as comunidades, né? Ouvindo o bairro, ouvindo nós às vezes sabemos mais do que o secretário. E sabe, né? Mesmo. Porque a gente sabe onde está o problema, né? Mas às vezes tem secretário que não quer escutar o povo, né? Aí o prefeito vem e escuta o povo e daí cobra do secretário as ações, né? Então, parabenizar mais uma vez o senhor por essa iniciativa. Fazia tempo que nós não tínhamos um prefeito assim como o senhor em Chapecó. Hoje nós temos, podemos contar com vocês. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Tá? E contamos com a sua colaboração na lombada eletrônica. Por favor. Tá bom, senhor. Por favor. Já está sendo encaminhado lá. Muito obrigado. Pois não, patrão. Nós, boa noite. Boa noite. O Zé do Boa Vista, mais conhecido como Zé do Boa Vista. Prefeito, nós, além das nossas três prioridades do bairro Boa Vista, que tá ali, nós temos três problemas que são sérios no Boa Vista. Nós precisaríamos, por problemas de muitos roubos, malandragem, uma câmara de segurança na entrada do bairro. Não seria coisa difícil. Outra, temos problema, prefeito, também com o CI do Boa Vista. A nossa creche não está dando conta da criançada do bairro. Temos um problema sério. Isso é, não é, dá conta o número? Não dá conta da demanda. Isso são problemas discutidos com a gestora do colégio. Sim. E mais um probleminha que nós teríamos lá, que seria 400 metros, a ligação da Rua Clevelândia, que ligaria o Bom Pastor com o Boa Vista. Faltaria ali 400 metros. Isso não facilitaria só para nós, prefeito, para o Boa Vista, mas sim para o bairro. Sim. Lá embaixo, ligaria o bairro Bom Pastor daí com o São Pedro, com tudo. A linha São Pedro B, sim, facilitaria as coisas. E ali passa por uma área da família Fim, né? Não? Isso. É. E passa dentro de um banhado também, né? É. Mas seria uma ligação muito, sim, especial, prefeito. Eu já, Seria isso aí. Muito bem, Zé. Obrigado. Pois não. Boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Ivani, sou moradora do bairro São Pedro. E dentre as reivindicações ali, o que foi de prioridade, até já foram citadas ali, que para nós seria a microdrenagem da Sanga São Pedro, que daí já ia resolver uma boa parte dos problemas ali do Boa Vista, do São Pedro, do Maria Gorete, né? Sim. E a construção da Praça da Família, né? Que eu acho que já... Essa eu tenho novidade. É isso aí. Aí agora... Agora chegou a Ana também aqui, né, pedindo aqui, porque a construção das calçadas também ali, né, que ela é a coordenadora do posto de saúde da Zona Leste, né? Sim. E aí aqui também tem a gestora do Leonel Brizola, né? Então as nossas reivindicações já estão ali sendo contempladas no papel, né? Então agora a gente espera que dentro das medidas do possível que sejam construídos, né? Mas já tem, já está, depois eu respondo você. A calçada lá do... Inclusive a calçada do... Pois não, patrão. Está desligado o aparelho. Não tem lá? Pega aqui, ó. Dá esse aqui para mim que eu vou me interter. Alô. Alô, boa noite. Boa noite para o prefeito, mais autoridades que estão presentes, os vereadores, a população em geral. Eu queria perguntar pro prefeito se eu faço parte... O que deu lá? Faço parte da diretoria dos idosos do bairro Pinheirinho, e o prefeito, então, já... Nós falamos muitas vezes com ele, para nós conseguir uma verba para fazer o nosso pavilhão lá dos idosos, Eu queria pedir para o prefeito se já tem incluído algum orçamento para esse ano, ano que vem, para nós construir o nosso pavilhão, o nosso cantinho lá. Aquela área que o município passou para você. Isso. E que eu tive numa festa lá e o senhor e o Dali, onde é que está o homem? Ele não veio hoje à noite. Está ali atrás, ou não ali. Veio? Como que não? Me deu um prego assim. Isso. Né? Eu guardei o prego. Está guardado? Eu guardei e guardei o que eu falei para vocês lá, agora eu vou falar de novo. Eu ganhei um prego de caibro, assim, está guardado, está lá na prefeitura. Pois mandei limpar as gavetas, agora deixa o prego aí. Quando nós vamos inaugurar aquilo lá, nós vamos convidar o senhor lá. Sim, mas deixa eu explicar sobre esse assunto, que o senhor vai lembrar o que eu falei na oportunidade. Então, só para o raciocínio de vocês começar a pensar. Eles queriam o terreno no nome deles. E eu dizia assim, vocês querem o terreno ou querem que a gente construa no terreno? Não. Nós queremos o terreno que nós vamos construir. E aí o que nós fizemos? Passamos o terreno. E agora eu posso construir naquilo que eu passei para eles? Depois eu respondo. Vamos lá? Pois é, é isso aí. Mas não tem... Tá, isso foi combinado assim. Só isso. Que além do terreno, de repente nós vamos colocar num orçamento para vir alguma verba para nós construir. Pois é, mas eu explico depois isso. Porque nós não podemos parar na cadeia, eu e o senhor. Tá bem? Obrigado. Vamos lá. Oi. Tá. Boa noite a todos. Meu nome é Lisete Dalquiavon. Eu moro no São Pedro, mas eu moro ali na divisa do São Pedro, mas participo mais é lá do Bom Pastor. Na Grande São Pedro. É. Eu gostaria que colocasse as nossas prioridades ali, as três prioridades, fazendo um favor. Sim, volta lá na... Não, é mais para frente. Nas três prioridades. Isso. Aí, vai para frente. Opa, voltou aqui. Isso. É, isso aqui tu pode responder para mim. Isso. Então... Já pode responder, depois eu não preciso responder. Não, só. Eu acho que isso fica a cargo do prefeito depois colocar. É, eu só queria tirar essa dúvida quanto à regularização fundiária, o da Vila Betinho, principalmente, que eu sei que está mais adiantado. O macro e micro drenagem, eu vi que teve várias pessoas que falaram, porque é um problema antigo da região. E teve o pessoal do Maria Goretti que falaram, mas não adianta nada arrumar lá embaixo sem começar a arrumar o problema lá em cima, né? Isso. E a implementação do passeio é uma coisa que eu venho falando muito tempo. Percebi que na frente do posto já foi feito, falta aquele outro pedacinho até o ginásio, que tem o problema do barranco. Então, eu gostaria de saber essas três coisas, se já estão a caminho, como que estão. E, além disso... É, queria também reforçar aqui o que o Zé falou daquela rua lá, que eu também já venho cutucando há muito tempo, daquela rua Clevelândia, porque o Boa Vista só tem o acesso que é lá por baixo pela Sônia Zani. É, isso seria muito importante, pessoal que vem para o posto de saúde e também para as crianças da escola. Tá? Reforçando isso, também quero fazer mais duas colocações que eu sei que são a mais longo prazo, mas que... Gostaria que ficasse registrado que lá nessa região nós precisamos de um centro comunitário. Porque o que, que acontece? O único local que tem para, tipo, por exemplo, esse tipo de reunião é os salões das igrejas, tá? Que nem sempre estão disponíveis. Tá? Então, gostaria que colocasse aí também, eu sei que é a longo prazo, mas que colocasse para a gente já ir pensando... Quando que a gente pode tirar do papel esse centro comunitário? E também quero dar uma cutucadinha aqui numa pauta muito antiga mesmo, que a gente precisa para aquela região, que é, dentro do PROPAS a gente já vai estar conversando sobre isso, mas que aquela região precisa de mais emprego e renda. E nisso entra uma pauta antiga, que na época que o Valduga era ainda vereador, e também eu sei que agora tem outros vereadores que estão puxando essa pauta, que é o Distrito Industrial. Sei que é a longo prazo, sei que não vai sair esse ano, mas se nós não ficar falando nesse assunto, nunca vai sair do papel. É verdade. Tá? Só aguardo, então, a resposta dessas três. Isso aí. Obrigado, Liz. Se eu não tivesse aqui, essa menina aí, que é líder comigo, essa menina que falou aí é a Lisa. Se eu não tivesse aqui, ela responderia isso aí para vocês. Eu garanto para vocês. Ah, mas ela é tua conterrânea, é tua candidata, é tua... Não. Essa moça era, não sei se é ainda, assessora do deputado Valduca. Né? Política, gente, é na época da eleição. Depois todo mundo é Chapecó. Eu estava dentro do bar aqui, as pessoas diziam, vamos fazer o seu partido. Meu partido chama-se Chapecó. Esse é o meu partido, tá bem? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Leandro, eu sou secretário da diretoria ali do loteamento Pinheiros. Fica no final do bairro, sei ali na Itafona. Tem uma ligação que tu quer de asfalto ali. Isso aí. Uma delas é essa, a ligação ali da São Pedro, né? Uhum. A gente está com um problema também ali com ali principal... é Pinheirinho, né? Pinheirinho e Paraíso. É divisa. Meio dois. A meio. A gente está com um problema ali com o pessoal, principalmente em dia de chuva, não tem ponto de ônibus coberto. A gente até pede para mudar o ponto de ônibus em frente à praça e ser coberto. O pessoal até esses dias ficava no meio do mato. Estava bem complicado, até por causa de bicho e chuva. Certo. A gente também solicita mais horários ali para o nosso bairro, como é um bairro pequeno ônibus. E começou a crescer, mais horários de ônibus. Lombada em frente à praça, porque o pessoal, depois que entra no asfalto, exagera na velocidade. E câmera também de segurança na praça, que é uma área, também é uma área, além de o pessoal depredar a pracinha ali, também é uma área de escape, ali, de fuga, né? Às vezes de assalto, e então seria interessante ter uma câmera. E aquele acesso pela 7 de setembro, que parece que o dono do terreno doou o terreno para a rua. Né? O dono seria... daquele terreno ali é o homem lá de Paial, de Arvoredo, Jaime Nardi. É, daí a gente pede uma. Não está aí o Jaime? O Jaime ficou rico e não vem à reunião, mas antigamente ele estava. Aí a gente pede uma melhoria pelo aquele acesso ali, né? Bastante. Sim. Bastante é, ali um pouquinho, ele não doou, viu? Ele vai doar. Vai doar. Né? Vai doar. Tentar agilizar. Eu espero então que ele faça logo, que daí sai na 7 de setembro, aí fica bom mesmo. Né? E daí também a gente quer defender a criação do CAPS AD ali no Paraíso, né? Parece que tem pessoas contra. Tem. Esse assunto eu até achei que viria, né? Esse assunto está. Gostaria do CAPS na região, né? Importante. Isso tá aí bom. É a nossa reivindicação. Obrigado. Pois não. Agora nós vamos falar de um pouquinho para a tua frente ali, que é a Vila Sossego. Quem está preocupado anda um pouquinho para frente, é o Sossego. Aí tu fica sossegado, né, velho? Boa noite, prefeito. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Elizabeth e eu represento a Vila Sossego, para quem não conhece, está ficando conhecida, né? Na linha Pinhalzinho. A princípio, agradecer as portas abertas e o apoio de toda a prefeitura, dos órgãos, né? Tinha um poço lá, né, que era a reivindicação. Isso nós conseguimos, graças a Deus, e a boa vontade do prefeito também, na semana passada. E gostaria, sim, de só pedir... O gringo, eu não vi ele aí, ele está por aí? O gringo é um cabeça branca que está ali, com o bigode preto. Lembra das nossas ruas lá, né? Eu já cansei de pedir, né? Estou até com vergonha. E... Oi? E assim, prefeito, então a gente ainda está batendo naquela tecla da regularização, tivemos mais uma audiência semana passada com a promotoria pública e a procuradoria do município, foram acertadas algumas coisas, mas em câmara lenta, né? É. Então precisaria que a prefeitura nos ajudasse um pouco mais. E também, a gente é vizinho ali, nós tínhamos antigamente um acesso da 7 de setembro, é lá por cima, passando pela... Ali eles estão em inventário, me parece que já venderam. Que saía no acesso na rua. Na principal, isso. Depois pegava a direita. Não, mas lá embaixo, atrás da sim, casa tudo do tudo descia, subia e entrava na sociedade. Isso, exato. Sim. E não tem mais? Não. A 7 de setembro fechou, a estrada continua, se tu for ali por dentro, sai lá na... Exato. E daí até nós entramos, até eu conversei com o Carlinhos, quando estavam fazendo a 7 de setembro, asfaltando ali, a gente conversou com os proprietários para ajudar a gente. Facilitar. Ali, né? Mas daí eles fecharam em ponto final. Tentamos, mas não conseguimos. E para nós ali é muito mais perto, né? E seria, eu já tinha conversado também com a Margarete na época, tudo. E se o senhor ou alguém em seu nome pudesse dar uma força para nós, para ver se a gente consegue esse acesso. Eles estão pretendendo lotear ali, né? É. É, daí tem uma encrenquinha ali. Sim, mas não entendi o que, que tu... A diferença da Vila Betinho para Vila Sossego, gente. Vila Betinho é um terreno público. Está, né? Lá no cartório. Nós assinamos com o promotor um termo de não é um termo de ajuste, na verdade, é um termo para liberar as escrituras. Agora, a Sossego é uma propriedade privada. Daí a prefeitura ajuda, mas não resolve. Entendeu? Então, a Karen lá, e a Elizabeth é muito líder, ela vai, não desiste, né? E a gente ajuda, mas sempre tem aí, tem o Ministério Público, que demora um pouco, tem o cartório, que demora, e tem o próprio Poder Judiciário, que demora. Né? Não é culpa deles, só que demora. Mas, enfim, persistir é viver. Né? Vamos firme. Mesmo que, às vezes, levando pedrada, né? Mas tudo bem. Mas alguma pedrada... Né? Faz parte. É, do jogo. Mas, assim, se puder, então, o prefeito dá nos apoiar nessa questão desse acesso aí. Esse acesso, melhorar, pedir para os serviços urbanos entrar exato. Lá. Exato. É. Isso. Isso aí. O governo, gente, é um só, né? O que o gringo faz de bom é o governo que está fazendo de bom. O que ele faz de ruim é o governo que está fazendo de ruim. Se faltou remédio, é culpa do prefeito, mas também é do secretário. Mas se tem o remédio, também é culpa do prefeito e também é do secretário. Então, a gente tem que imaginar que a cidade é uma coisa só, né? Não, porque o gringo faz... Tudo que o gringo faz de bom, nós estamos juntos. O que ele faz de ruim, estamos juntos também. Então, eles têm um cronograma, né? Cronograma para ir lá e o secretário de infraestrutura, que é o gringo. Até esses dias era a Margarete, há poucos dias era o Jaime, antes, outros dias era... E assim vai. Então, nós somos um time só e vamos se ajudar, tá bem? E eles estão aqui, ouvindo, estão todos aqui, né? Já boa noite, prefeito. Sim, boa noite. Meu nome é Sadim Menegassi, coordenador da comunidade de Rodeio Bonito. A gente quer agradecer ao prefeito que a gente, naquela reunião, teve no rodeio. Foi Sim. pedido a academia, a internet, o recapamento do asfalto. Foi feito uma parte e a gente queria pedir para concluir aquilo. E do cemitério até a capelinha lá em cima, calçamento, se for possível. E a gente faz romaria, então, se pegar dia de chuva, nem tem como andar a fazer romaria. Uhum. E agradecer pela... Melhorou, não está do jeito que nós queremos, mas vai indo, né? Isso. A chuva no pavilhão também, chovia dele. Obrigado pela ajuda. Tá bom, obrigado e vamos seguir junto. Muito obrigado, viu? Foi uma das maiores reuniões que nós tivemos ouvindo o bairro no ano passado, foi lá. Se não me engano, foi a maior. Acho que é, se não me engano, foi a maior. Aqui, ó, tá? Vamos lá, aí, esse aqui bom, é um boa líder. Noite, eu sou o Carlinhos, do bairro Paraíso, da Associação de Moradores, Parque Alberto Fim. Prefeito, nós já entregamos a reivindicação para o Nemésio, mas eu queria cumprimentar, já que abriu uma brechinha aqui sobre claro. O CAPS. É, eu e mais 90% da comunidade é a favor do CAPS. Acredito que o bairro São Pedro, Boa Vista, o Pinheirinho são 100%. Porque estão falando que o CAPS não funciona, não vai dar certo. Vamos construir e vamos fazer ele funcionar. Mas ele funciona hoje, né, Carlinhos? É, então, depois se tocar de fazer alguma adequação, faz. Mas primeiro vamos construir ele, vamos ver se certo. Dá certo. Então, eu quero dizer isso porque está vendo tem. Um desenrolar muito torto no negócio, mas é 90% do paraíso que é o CAPS. Tá bom, obrigado. Obrigado. Depois eu vou explicar isso aí para quem não está entendendo essa conversa do CAPS. Pois é. Eu também como liderança da comunidade do Pinheirinho, boa noite, meu nome é Nilton Martins. Eu também compartilho com o Leandro, com o Carlinhos, com as demais comunidades. Salvador. Bom Pastor, o São Pedro, a região leste. A região leste, enfim. Esse é um benefício do CAPS AD, que vem mais é beneficiar mesmo a comunidade e a região leste, que as pessoas vão se deslocar de lá para outro local para ir atrás de uma consulta. E já existe demanda de 400 crianças aí para ser atendidas. Então, nós viemos aqui defender essa tese aí, somos 90% a favor. Eu quero deixar aqui o meu manifesto a favor do CAPCAD, juntamente com o Carlinhos e os demais bairros aí, para fortalecer essa questão aí e que essa obra seja concluída, prefeito. Tá bom, obrigado. Bom. Pois, claro, todo mundo pode. Então, boa noite. Boa noite. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Eu vou só... Meu nome é Vini, eu moro na mesma rua que a Marilete conversou aqui sobre o problema, digamos assim, que a gente vem enfrentando com o riacho lá. Como ninguém, acho que todo mundo já falou, sei que tem várias prioridades, o tempo está passando, eu vou ser bem, tentar ser breve. Primeiro eu queria agradecer a Margarete, onde é que ela está? Ela está aqui, ó. A Margarete conhece bem, o gringo agora, o Fran, é Franklin, secretário de desenvolvimento, não está hoje, né? Não, mas deve ter alguém representando aí. Não está? Está muito frio. O Luiz da CEDEMA também não está, né? Não, mas tem alguém da CEDEMA aí também. Não está. É, foram... Está lá o Nércio. Foram essas pessoas que a gente teve a convivência e as reclamações. Eu não sei se chegou algo ao prefeito. Chegou. Chegou da declaração junto ao Ministério Público também. Sim. Então, chegou. A gente vem enfrentando um problema grave. Eu acho que não é só nós, eu não vou tratar nós. É, algumas conversas com a Margarete, com o pessoal, eles falam para nós assim, que é um problema que vem sendo enfrentado por Chapecó inteiro, e eu consigo entender isso. E eu pensando também assim, se é um problema que Chapecó inteiro vem enfrentando, alguns bairros a mais do que o normal, eu acho que essa questão da macrodrenagem, eu sei que o prefeito teve com o presidente, isso. Um dos temas levado até ele foi a macrodrenagem, uma das prioridades, que não sei se foi atendido ou não, então... Vou esperar para até... Eu fiquei curioso também com a... Acho que é a Laine o nome dela que falou do São Pedro ali, né? Lisa. Ela falou da macrodrenagem ali e daí ela falou que o senhor explica, ela explica e fiquei um pouco curioso. Sim, eu já vou explicar. Porque até então o que chegou para nós foi assim que tem um projeto da macrodrenagem de Chapecó inteiro engavetado há uns 10 anos. E não está sendo feito devido à falta de verbas e algumas coisas assim. Não é 10 anos, mas é um bom tempo. É um bom tempo. E aí eu fiquei pensando, pô, eu acho que essa... Até brinquei com a Margarete e falei, cara, o vereador que quiser se reeleger e abraçar essa causa, vai ganhar fácil. Porque é um assunto muito grave que a gente vem enfrentando, não só nós da nossa rua, mas eu acho que vários bairros. Porque quem mora em apartamento, centro, acho que não... Alguns que têm a garagem baixa é afetado. Acontece. Mas é um problema muito grave que eu acho que teria que ter uma atenção assim, não só para nós, mas eu acho que para vários bairros e vários moradores que já passou do bem material e começou no bem psicológico afetar aí da maioria do pessoal. E tu tem razão. Tu está exaltando um problema crônico que tem em todas as regiões. As regiões que hoje está mais ou menos resolvida é lá na IFAP. Mas no mais é um problema. Problema. Tem no Palmital, tem no Palço dos Fortes, é muito grave no São Pedro, é muito grave aí no Maria Gorete, é muito grave lá no Quedas do Palmital, é muito grave aqui, no, que é Palço dos Fortes, mas é aí no Eco Parque, né? Muito grave, é muito grave Santa Luzia, é muito grave... No São Cristóvão, no Bela Vista. É, até a última noite que teve a chuva, até o gringo atendeu um telefonema meu aqui, que era às 3 horas da manhã, que a gente estava todos na rua, à mercê da água baixar para a gente entrar. Isso aí. Bom, eu vou dar encaminhamento então, né, porque é uma noite fria, né, todo mundo não tem tempo a perder. Eu já vou, enquanto vem vindo aqui, pois não. Pois é. Desculpa, agora falando como usuário do Eco Parque, o senhor falou do Eco Parque, eu lembrei do Eco Parque, eu utilizo bastante. É, depois daquele temporal de 2015, deu bastante problema nos postes, que caíram lá para o lado de cima, perto do Bebedouro. Está bem escuro lá, agora no inverno, é ruim de correr lá no Eco Parque. É bem ruim de correr. Está sem luz no Eco Parque? Isso, parte de cima lá no Bebedouro está sem luz. Tem só um lado com luz, o outro lado está sem luz. Daí, se possível, dá uma atenção lá na iluminação do Eco Parque. Sim, que todo mundo usa, né? E, se possível, de repente, uma pista sem ser de brita, Porque para quem corre, mas é, que quem ali corre é bem perigoso cair, já vários amigos caíram. O problema é que ali é uma reserva ambiental, é uma, daí botar calçamento não dá. Ali não cabe. É uma construção, né? Eu, em 10, 12 minutos aqui, nós respondemos, né? Eu quero primeiro agradecer desse momento rico que é a gente poder vir na comunidade e ouvir, né? Um exercício para o prefeito, né? Como eu disse para vocês, eu estou acordado desde cedo, mas esse aqui é o momento que eu mais fico realizado, né? É o momento de me encontrar com meu co-cidadão, minha co-cidadã, pessoas como eu, que moram em Chapecó e gostam da nossa cidade, cidade que é muito falada mundo afora, né? Pela sua produção, pela sua... mandamos para 60 países a nossa produção. Só para vocês terem uma noção, Santa Catarina inteira manda para 120 países os produtos. Só Chapecó manda para 60. Então, quando uma pessoa está lá no frigorífico, lá cortando o pezinho da galinha, lá, ele tem que lembrar que aquele produto dele ali é um motivo de orgulho para o Brasil, né? Aquela pessoa que está lá fazendo, ou está trabalhando lá no distrito industrial com um produto que às vezes pensa, ah, mas para onde é que vai isso, né? Tem os guris lá que inventaram o negócio do suíno. Aqueles produtos vão para Israel, vão para os Estados Unidos, vão para a Alemanha, para países que não inventaram isso, quer dizer, países muito mais evoluídos que nós, né? Então, Chapecó, com muito orgulho, é a única cidade do estado que chega aos seus 100 anos com uma população de 210 mil habitantes. Nem Florianópolis, nem Joinville, nem Criciúma, nem Blumenau, quando fizeram 100, tiveram essa população. Então, isso quer dizer que nós estamos crescendo e vamos crescer mais, e se nós continuar trabalhando, nós vamos ser motivo de mais orgulho. Então, muito obrigado a vocês chapecoenses que estiveram hoje aqui, nascidos aqui ou não, como é o meu caso, eu não nasci aqui, eu fui atraído pelas luzes do desenvolvimento de Chapecó, eu era um menino ainda, gostava, sempre pensava, o dia que eu puder, eu vou morar em Chapecó. Tive o privilégio de vir para cá, de casar, de ter 3 filhos, né? Estou muito feliz em ser prefeito, muito feliz mesmo, porque é uma cidade que nos desafia, né? Todos os problemas vão ser resolvidos? Não, mas todos os problemas vão ser encarados, isso sim. Agora, vamos resolver, aí depende de dinheiro, depende da economia, enfim. Então, quero agradecer a Marisete, que falou, a Mara, a Célia, a Laysa, o José... O senhor José Nineu, do qual tenho uma amizade longa, bom vê-lo aqui, sabia que ia encontrar a Jaqueline, o Salvador, o José Freitas, o Nelson, a Ivani, a Elisabete, o Leandro, a Elisabete também, a Pope, lá da Elisabete Pope. Para quem é colorado, eu sei que os colorados estão meio... O fundador do Internacional é Pope, tu sabia, né? Já nós tínhamos falado... É um sobrenome italiano. Sadi, o Carlos, o Milton e o Vini Zani, né? Essas pessoas deram voz aqui às comunidades, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui rapidamente e depois alerto que os vereadores terão os últimos 10 minutos aí para falar. O riacho que transborda, né, a ampliação das galerias ali na Indicondá em 14 de agosto, faz parte, e aqui eu já vou responder várias coisas juntos, né, faz parte de um programa chamado macro e micro drenagem, é drenar a cidade, né. Chapecó tem muitos problemas com isso, né. Daí, se tu vai lá em Itajaí, por exemplo, Itajaí tem muito mais, mas eu não moro em Itajaí, eu moro aqui. Então, não... Ah, mas Criciúma tem muito mais, mas não interessa, nós estamos aqui. Então, Chapecó tem esses lá, a cidade cresceu, os riachos já estavam aqui quando nós viemos para cá, né? Eles não vieram depois, eles já estavam. Teve alguns problemas de ocupação, teve problemas de construção dentro do rio, teve tudo isso que tem em qualquer cidade, e hoje nós temos um problema. O que, que estamos fazendo? Nós temos um grande projeto, que eu falei com o presidente agora no dia, que eu quero me lembrar que hoje faz 15 dias, né? Só puxar para trás aqui, 15 dias atrás... Não, vai fazer 15 dias amanhã. Né? Foi dia 3, de, dia 3 ou dia 4? Dia 4, acho que foi. Dia 3 ou dia 4 de maio, nós tivemos com o presidente da República. Né? E eu levei lá as reivindicações, a marca Denage é uma delas. Né? Ele pegou o telefone do assessor dele, que é o seu Antônio Embaçaí, um cidadão que já foi, não sei se ele foi governador, mas já foi várias vezes deputado e já foi candidato, isso eu me lembro, enfim. E, não, vamos lá, vamos ver se liberamos. É um projeto de 35 milhões de reais. Mas, prefeito, e se isso não acontecer, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o que estão fazendo lá no bairro São Pedro, por exemplo. O que nós estamos fazendo? Lá nós arrumamos uns troquinhos lá com o deputado Valduga, com um pouco de boa vontade nossa, nós já estamos fazendo um projeto para fazer uma contenção. O que que acontece? Mas o que que é isso, prefeito? É fazer açudes, bacias de contenção, que ali em Pinhalzinho tem. Quem conhece o fórum de Pinhalzinho sabe que ali é uma bacia de contenção. Para quem é do interior, como eu, é um açude. Para quem é da cidade, como a Ulda, Balseiro, por exemplo, ela chama de lago. Né? Mas, na verdade, é um lago que você contém as águas. O que que acontece? Tu ergue uma taipa alta, quando enche, ele estufa, né? Mas vai soltando pelo ladrão. Esse problema vai resolver o problema do São Pedro, por exemplo. E, na minha visão, modesta visão, resolve o problema do Ecoparque. O Carlinhos mora ali bem na frente. Né? Ali na entrada, na Borja de Medeiros, ali, se vocês parar ali, se vocês não moram ali, parem ali. Vem duas sangas. E elas se encontram ali perto da Unesul. Não se encontram? Se você fizer ali, naquilo ali, um açude, um lago, você vai manter as águas, quando elas se encontrarem, elas vão se acalmar ali. Ah, mas prefeito, daí não vai resolver lá no Santa Luzia. É verdade, lá no Santa Luzia não resolve isso. Lá no Santa Luzia resolve, porque é uma área baixa, resolve fazer galeria. A macro-drenagem, gente, é 35, 36 milhões. Se atualizar bem, passa disso hoje. Né? E nós dependemos do orçamento da União para isso. A gente já tem, o projeto, inclusive, tem uma carta dizendo que ele é muito especial, que é muito, a gente fez tudo certo. O dia, eu me lembro que era aniversário da Fernanda, que é a nossa secretária, dia 19 de dezembro de 2014, a gente concluiu os projetos. Então, é 2014, não é 10 anos, né? E 2014 foi concluído tudo que o Ministério das Cidades nos pediu. E nós entregamos para o Ministério das Cidades. Até hoje tem uma carta do ministro dizendo que o projeto é muito especial, mas que não tem dinheiro para fazer. Então, enquanto isso, nós vamos ter que ir fazendo a limpeza. O Ecoparque, tu viu o que a gente fez? O Ecoparque, ele dá uma estufada, mas ele não invadiu ainda, né? Ai, mas dá uma... Gente, a mim mesmo, quando começa a chover, eu fico preocupado, porque sei que isso vai incomodar e já não consigo dormir também. Imagine quem está lá. Né? Então, ali naquela... Na Clevelândia, onde tem o nosso... Onde tem a primeira feira grande ali, a feira do produtor, né? Naquela esquina da Rui Barbosa com a Clevelândia, a galeria não dá conta, e enche ali os prédios de água. Em 20 minutos vai embora, mas está ali. Né? Quando não tem um capô de fusca trancado lá embaixo, que acaba fazendo. O dia que deu a nossa maior tragédia, aí, na madrugada do dia 29, eu não estava aqui, porque eu já estava em São Paulo, era para ter ido, junto a um avião, não fui. E eu estava lá, então... A minha esposa estava aqui, meus filhos estavam aqui, foi uma chuva arada, né? E ali naquela região do Santa Maria, do Maria Goretti, acho que não sei se choveu mais nas cabeceiras, mas no Ecoparque não deu problema, mas deu problema lá, enfim, né? Deu problema lá no Queso do Palmital. E para variar, deu problema em São Pedro, que ali quando chove não tem jeito. Então nós estamos fazendo isso. E vamos fazendo. Que nós temos o plano A, que é esse, e o plano B de ir limpando. O problema de vocês é nosso, nós vamos ir dando um jeito. Logo ali na Marechal Deodoro, logo para baixo, onde vocês falam ali, vocês lembram que tinha um problemão ali, que fazia uma curva na Marechal Deodoro, perto do posto do seu Dalla Corte, para baixo um pouquinho? Ali tinha um problema que a gente acabou resolvendo com tirando a curva da... Não sei bem o que fizeram ali, tinha um cano mais alto, mais baixo, mas, enfim, rasgamos tudo e fomos resolvendo. O Ecoparque é um exemplo disso. Nós vamos ir fazendo e vamos esperar o projeto grande. O presidente da República nos conhece, conhece o nosso nome, já esteve aqui várias vezes. Né? Então, assim, ó, isso é bom. Né? Agora é ficar em cima, ele tem o nosso documento, eu tenho o telefone do secretário dele. Então, nós vamos ficar em cima e nós temos aí o tempo o mais rápido possível para que isso aconteça. A escola de arte que foi levantada aqui, a escola passou para a cultura, por quê? Ela sempre foi e vai continuar sendo educação, porque, na minha visão, cultura e educação são duas políticas que aqui em Chapecó a gente tem duas secretarias, mas elas se comunicam todo dia, né? Nós tínhamos um problema com os ACTs, gente, que era aquele problema. Não, o ACT não pode fazer cultura, ele tem que fazer educação. E a gente acabou fazendo um concurso para resolver isso, arrumamos outro problema, né? Mas, enfim, eu não vejo nenhum problema, e vindo isso, dentro do Ouvindo Bairro, de nós chamarmos as duas secretárias e fazer um convênio para aqueles que o concurso não alcançou, né? Que foi o que tu falaste. Vamos levar essa reivindicação para resolver. A Escola de Artes é um orgulho para Chapecó, né? E ela tem, dentre muitas atividades, o que é a segunda maior evento de dança de Santa Catarina, só perdendo para Joinville, que é o Dança Chapecó, que vai acontecer em setembro, e é um dos projetos importantes da Escola de Artes. O asfalto da São João. Os asfaltos, daí eu respondo para todos, não é só da São João, né? O asfalto, o que acontece com o asfalto? Nós vínhamos num período em que a arrecadação estava indo bem, né? E não é novidade, eu não vou cansar vocês, não vou vir aqui pegar o microfone para falar de crise, mas a crise existe. Ela já foi pior. Está melhorando? Está. Parou de piorar e começou a melhorar. Então, o que que você corta quando você está em crise? A primeira coisa que tu corta é aquilo que é possível cortar. Tu não vai cortar o rancho, tu não vai cortar a luz, tu não vai cortar a tua água. Tu vai cortar aquilo que dá para cortar. O que dá para cortar? A reforma da casa, a troca do telhado, a compra de um novo carro. O que nós fizemos quando aconteceu? Nós terminamos com o projeto tapete preto. Por quê? Porque nós não podíamos colocar em risco o salário do servidor, a educação, a saúde, a merenda. Sabe quantos pratos de comida nós entregamos por dia? 31 mil pratos de comida para os nossos alunos. Eu não posso botar em risco isso. Não posso deixar de pagar o médico, senão o médico não vem. Então, nós estamos em crise, estávamos pior, já está melhorando. Começou a melhorar em julho do ano passado. Está melhorando. Vai ter que melhorar mais, obviamente, mas está melhorando. E, enquanto nós não melhorarmos substancialmente, nós não vamos voltar com o tapete preto. Vamos voltar quando? Deus nos ajude que esse ano. Mas o senhor tem fé nisso? Fé eu tenho. Eu não tenho como comprovar, né? Quando nós tivermos... Tá, mas então é o seguinte, o que eu ouvi aqui. Mas, enquanto não tem asfalto, vamos limpar. Opa! Né? Eu me lembro da dona Sofia, que era uma senhora, uma polaca, bem de idade, que era a vizinha do pai. A casa dela era mais limpa que a minha e não tinha piso. Não é porque não tem piso que a pessoa não é caprichosa. Eu me lembro que era chão batido, mas tudo brilhava, inclusive a louça dela e as panelinhas dela. Então, nós temos que fazer que nem a dona Sofia, se nós não podemos botar asfalto, vamos caprichar no embelezamento, vamos cortar grama, vamos... Então, isso é um compromisso que não tem desculpa, isso tem que acontecer. Está bem? O regimento interno, acho que é possível, é uma boa ideia, viu, José? Uma boa ideia. Os conselhos, só para nós ter uma noção rapidinho, o conselhão da saúde é feito por lei, né? Os conselhos regionais, em cada uma dos postos de saúde, nós temos 30 postos, eles são informais, mas são importantes para a gestora. Se nós pudéssemos traduzir, eu acho que aqui o Itamar já tinha me falado nisso, que ele queria fazer um projeto de lei para regulamentar os conselhos comunitários, eu acho que o Itamar e os vereadores, todos os vereadores, podem fazer isso. Quem é que nós vamos botar para ajudar? Vou pedir para o Nemésio tem um estudo sobre isso, e o Nemésio pode ajudar. Criar um estatuto só para todos e regulamentar isso, né? Fazer é uma discussão que pode levar aí 6, 7, 8, 10, 1 ano, mas está resolvido. Eu acho que é uma boa ideia. As melhorias na saúde, no nosso prédio, vamos determinar que alguém venha aqui e me traga um laudo. Às vezes tem um problema de telhado que na nossa casa a gente não consegue resolver também, né? Eu, lá em casa, tenho uma porta lá que eu... Um dia eu vou deixar sem porta e botar uma cortina. Porque bota a porta, tira a porta e vive dando problema porque umedece do banheiro e a porta não abre. E daí eu acordo cedo, abro, daí eu deixo a mulher braba porque ela faz barulho, daí a mulher braba com o prefeito manso fica brabo também e vira uma confusão, né? Eu acabo indo bravo para a prefeitura por causa de uma porta. E não tem Cristo que resolva aquela porta. Mas, enfim, dentro da casa é assim, imagina na prefeitura. Esse deve ser um problema crônico que nós temos que resolver. Alguém vai ter que achar o jeito. Às vezes é uma solução rápida e isso é uma prioridade, não para o ano que vem, é uma prioridade para nós encaminhar dessa forma. O poço artesiano da Tafona a gente fez, eu já respondi, acabou não dando seco. Amanhã, se não me engano, é às 10h30 da manhã que eu tenho uma reunião, 10h30 para nós definir algumas estratégias sobre água do interior. E já vamos botar a Tafona no negócio de novo. Eu tenho um sonho com a Tafona, que também quer fazer um calçamentozinho no cerro da Tafona, ali, na serrinha da Tafona. E já tem um projetinho que nós mandamos para o Ministério da Agricultura. Mas vamos esperar, vamos dizer que vai dar tudo certo. Transporte escolar da Tafona, eu vou pedir que a educação me ajude, aí, a princesa aí. Sim. Está difícil. Vamos lá. Vamos. Um ônibus que faça a Tafona, sem ela ir por rodeio e subir aqui, porque o meu guri, ele pega 6 horas o ônibus e retorna 1 hora da tarde. É muito tempo dentro de um ônibus, que é tão pertinho, né? Também. Então, nós precisamos um ônibus para fazer a Tafona. Certo. Vamos achar um jeito de conversar. O ônibus, eu não vou dizer que é um, porque depende da demanda, né? Assunto de câmara de monitoramento. É um assunto da segurança pública do Estado. Sai um ofício do prefeito, manda para o coronel. Nós temos um coronel aí que está muito atencioso, muito dedicado. Vamos pressionar, mas não depende de mim, porque é segurança pública. Tá? Área de lazer lá no... Aqueles documentos que nos entregaram aqui, eu agradeço, porque ali para e passa. Então, tem a área de lazer lá do Paraíso, né, que nós precisamos arrumar, vamos, o quanto antes. Agora é inverno, né, precisamos ter áreas para as pessoas saírem de casa, porque quanto mais ficar dentro de casa, mais gripado fico, você sabe disso, e principalmente para as crianças brincar. Isso nós vamos combinar com o gringo, dar uma guaribadona lá, um ajeitado, junto com a comunidade. Né? O alambrado do campo da Tafona, o campo da Tafona é da comunidade. Né? Aí precisa passar um recurso, nós estamos trabalhando lá com os índios sobre isso. Eu não vou prometer para esse ano, mas esse ano para nós conversar, ver quanto é que custa, como é que faz. Investimento parque lá do fim, eu já falei, melhoria do transporte coletivo. Gente, eu quero convidar a todos, é 30 ou 31, Fernando? É o nosso... Terça-feira, dia 30, nós vamos ter audiência pública sobre transporte coletivo e dia 31, dia 30 e 31, nós vamos ter dos binários aqui, transformar a Nereu e a Fernando Machado em mão única. Eu peço que se vocês vão, tá? O assunto transporte coletivo está chegando ao fim, é a última pauta, depois nós vamos publicar o edital e aí nós vamos ter um novo transporte coletivo, eu consigo cobrar da empresa, através da prefeitura, para ele melhorar o ônibus, para melhorar as linhas, para ampliar as linhas, para melhorar o terminal, para melhorar o ponto de ônibus, para mudar o ponto, para acertar tudo isso. Essa audiência, se vocês puderem participar, vai ser muito importante, assinar a ata, estarem juntos lá para a gente legitimar. No dia 1º de junho está publicado, e esse ano nós vamos ter um transporte coletivo melhor. Eu espero que a gente chegue. É uma luta que é uma novela e que nós estamos chegando no fim. Os contêineres de lixo, nós estamos aumentando os contêineres, pois não? Como? A reunião será onde? É lá na prefeitura, no auditório. Ah, mas vai dar 500 pessoas, daí nós saímos em procissão e vamos para um lugar onde dê bastante gente. Né? Mas, enfim, vai ser lá dá 130, 140 pessoas. Né? Então, se vocês puderem, vão. Né? Abastecimento e água, nós estamos em cima, é a Casan. A Casan tem um projeto de ampliação lá e lá na IFAP, que são dois problemas grandes. Aqui no Paraíso, na IFAP, e também o terceiro problema, que já está sendo mais ou menos resolvido, que é lá no Esplanada. Câmara de Segurança, eu já falei, estou chegando no fim aqui. A ligação do bairro Bela Vista, ou Boa Vista, perdão, com o Bom Pastor, enfim, a Clevelândia, depende de dinheiro, depende de desapropriação. É uma avenida, a Clevelândia é uma rua larga, mas é uma solução. Esse ano sai? Não. Mas ele entra dentro das prioridades, dentro dos 4 anos. Aliás, eu já até estudei aquilo ali, porque é uma área do irmão da dona Hilda ali, que me falta o nome da viúva agora, mas enfim, Ela é sogra dos piá lá do Machado. Tá bom. É um nome normal. Estou com a fisionomia da senhora da minha frente. Até com ela já falei sobre isso. O problema é que eu preciso de dinheiro. E aí tirar dinheiro para botar numa avenida, numa rua, é aquilo que eu falei para vocês. Eu preciso ter para poder tirar. Praça da Família, Marco Denagem, lá no São Pedro, então. No São Pedro nós vamos fazer uma bacia de contenção para que as águas parem de invadir as casas. E a Praça da Família, gente, é uma realidade já. Tá? Nós conseguimos um convênio com o Governo do Estado e o projeto, que aliás é um projeto que nós estamos pedindo que seja moderno, diferente, bonito, o projeto vai ser licitado. O que é o projeto? Nós vamos ter o desenho da Praça da Família. Né? A nossa garagem velha vai sair daí, vai lá para cima, onde o gringo tem a secretaria, é lá que vai, lá na frente do CTG Quero Quero, na frente da UPA, e lá vai sair a Praça da Família. Quando? Vamos começar esse ano? Vamos. Vai depender do projeto? Vai. Mas esse ano a gente quer pelo menos botar o primeiro tijolo. Quando é que vamos terminar? O ano que vem? Sim. No início do outro ano? Sim. Mas que nós vamos fazer? Vamos. Esse é um projeto que me agrada muito e que foi muito solicitado pelo bairro São Pedro naquela audiência que nós fizemos, e ela vai atender não só o São Pedro, vai atender toda uma região, inclusive parte do Presidente Médici. Inclusive parte do Presidente Médici. E eu também quero, que eu moro pertinho de Santa Maria ali, Maria Goretti, enfim, o meu posto de saúde é o de Santa Maria, eu também vou lá caminhar, quero pagar minhas contas lá, quero... É uma praça que vai nos encher os olhos, e o projeto é um projeto muito bonito, que dentro de poucos dias nós vamos apresentar. No ano do centenário, nós vamos apresentar o projeto para vocês conhecer. Se nós vamos começar esse ano, se Deus quiser. Eu tenho a impressão que começamos esse ano, tá bem? Mas é uma impressão. Né? Mas cuida com a boca. Não, eu estou dizendo que é pelo tempo que nós temos, eu acho que dá para nós começar a obra esse ano. Regularização fundiária da Vila Betinho, já expliquei, ela está no ponto, vai ser a primeira que nós vamos entregar. E não é só isso. Junto com a regularização, nós vamos entrar com um asfaltinho, e vamos entrar com uma calçadinha, vamos entrar com uma urbanização da Vila Betinha. A Vila Betinha nós temos que fazer ela bem caprichadinha para ir fazer para os outros também. Né? Mas nós vamos fazer uma bonitinha para nós fazer para os outros. Para os outros lá na IFAP, que nós temos aí uns 20 lugares igual a Vila Betinha, como, por exemplo, o Dom José Gomes lá no seminário. Eu agora passo o Distrito Industrial que eu fiquei falando. Ligou? Pois não. Pois não, patrão. Me diz uma coisa, e a limpeza do rio vai começar, vai demorar, vai começar logo? Não, a limpeza do rio, eu vou pedir para os meninos fazer o licenciamento ambiental, e nós temos uma bobcat. Licenciamento ambiental já está com... Tá, mas eu não tenho a bobcat para entrar dentro do rio. Que a gente conversou com... Como é que está esse negócio da bobcat, gringo, tá? A máquina que entra dentro... Isso que ele falou, que tem licitação, que não sei o quê. Mas a licitação está andando. Então, o que, que nós queremos? Isso demora? Como que vai ser? É, eu não posso te dar prazo. Estou dizendo que o problema está conosco e nós vamos fazer o que fizemos com... Sim, com... mas nós não podemos ficar esperando muito, porque você mas sabe eu não... que está... É, eu não vou... O Pobrinho está sabendo que a pior rua é a nossa, o pior rio que está alagando é o nosso. Então, a gente precisava que fosse meio de urgência, né? É um dos piores, né? E a gente... O meu exemplo é o que nós estamos aqui em 20, mas aqui ó, o Baixo Sinai tem 300 pessoas esperando. Sim. E sem dormir muitas noites, esperando por causa dessa chuva. Eu não vou te dar prazo, mas o problema já está conosco, vocês fortaleceram aqui. Sim. E a Bobcat nós estamos contratando para começar a limpar ali. O licenciamento ambiental, se não tiver, vou determinar que se faça. Não, o seu Luiz já falou que o seu Luiz lá da ambiental já assinou, já liberou. Diz ele, nem que eu vou parar na cadeia, mas eu vou ajudar vocês. Já tá, diz que está tudo liberado agora, então... Só não tem máquina. Que nós temos ansiado. Eu tenho que ter a máquina adequada. Tá bem? Tá bom? Obrigado. Tá. Eu quero lembrar aqui que nós temos audiência ouvindo o nosso Céu Aberto, que é um projeto belíssimo que nós vamos começar a fazer lá no São Pedro, no Leonel de Moura Brizola, dia 3 de junho. Daqui a 15 dias, um pouquinho mais de 15 dias. Das 9 às 17 horas. Tigrão, tu te lembra de uma vez que nós fizemos uma força-tarefa lá? Eu era secretário do governador. É uma força-tarefa um pouco mais ampliada. Vamos fechar a rua e vamos começar o Céu Aberto. Eu peço que quem puder participe. Nós estamos aqui nessa grande região. Lá no Leonel de Moura Brizola, a diretora está aqui. Né? E das 9 às 17 horas. Corte de cabelo, embelezamento, jogo de bola, andar de bicicleta, vamos fechar a rua e vamos tomar conta. Pode não acontecer só se chover, senão vai acontecer e nós vamos estar lá com parceiros, com todos. E eu quero lembrar o meu vice-prefeito que ficou aqui de castigo até agora, o Hélio, que tem participado de tudo conosco aqui. Eu vou passar a palavra aos vereadores agora, depois o Hélio faz o encerramento, e daí nós vamos assistir a novela, porque eu, não, dá para assistir o Jornal do Jornal Nacional. Passo a palavra a Cleito Fossar, que é o nosso vereador que está aqui, e outros vereadores que quiserem usar, por favor. O seu prazo é de 5 minutos. Obrigado. Pois não. Boa noite aí a todos, a todas. Cumprimentar inicialmente o prefeito Burigon, vice Hélio Sela, em seu nome, todos os cargos públicos que estão aqui presentes, que visualizo que são muitos. O Diego Alves, vice-líder do governo na Câmara, colega vereador, e todos os vereadores que estão presentes aqui, o Carlinhos e outros secretários, né, Itamar? Prefeito, eu só queria propor aqui, até porque eu estou aqui como cidadão, até eu gostaria de fazer algumas... Oi? Som testando, acho que é o meu? Não? Que assim, eu estava olhando as atas, primeira coisa, bem, sendo bem objetivo e propositivo. As prioridades das audiências passadas estão em atas. Eu constatei que as prioridades apresentadas aqui não estão expressamente nas atas, principalmente do presidente Médici e do Paraíso, se não me falha a memória, não estão nas atas. Então, é um documento importante para nós acompanhar e fiscalizar. Então, só peço, faço pedido até para constar as prioridades novamente nas atas. Segundo, fiz questão de participar, porque aqui na audiência pública as propostas apresentadas são vinculadas. Quando vai lá para a Câmara de Vereadores, está aqui os vereadores, depende de voto. E lá, não, às vezes, a maioria não quer essas prioridades. Então, nós temos que garantir aqui, e as propostas aqui que são vinculadas, que vá para a Câmara e que sejam apresentadas. Até porque minha proposta de audiências públicas na Câmara foi reprovada. Então, eu quero trabalhar, além de ratificar tudo que foi falado, quero dois assuntos importantes. Primeiro, a fiscalização, que é uma atividade constante do município, do transporte escolar do interior, que é uma denúncia imensa da falta de qualidade dos ônibus. Eu acho que tem que ter um ato administrativo para fiscalizar. E outra, para previsão orçamentária mesmo, prefeito, é constar aqui, peço que conste com prioridade na região leste, e ratificar o que foi apresentado lá pelas lideranças da região leste, São Pedro, Bom Pastor, a destinação de uma área, através de um decreto de desapropriação, utilidade pública, para construção ou de um distrito industrial ou de um distrito empresarial de pequenas empresas para gerar emprego nessa região, ainda mais com o futuro contorno leste que vai ser efetivado naquela região. Acredito que seria um estratégico, uma estratégia política, mas uma estratégia de desenvolver economicamente, socialmente, esta região. Então, é uma pauta que eu gostaria que ficasse como, constasse como prioridade e fosse apreciado pela audiência pública, para que essa ideia ficasse vinculada pelos moradores aqui desta região leste, né? Então, faço questão de fazer essa fala, Luciano, prefeito, com todo o respeito, e pedir, e até vários moradores me solicitaram, referente à saúde mental. Eu acho que faltou, eu acho uma explicação, explanação sobre a efetivação do CAPS, porque tem mais de 400 crianças, e a saúde mental é uma política pública importante para esta região. Seria importante é expor as dificuldades e o porquê não é possível efetivar o CAPS nessa região. Então, nesse sentido que eu faço questão que seja constada em ata essa prioridade do Distrito Industrial, e que fosse planado sobre o CAPES. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, vereador. Por favor. Mais algum vereador? Eu vejo o Diego não está aqui. É. Nenhum? Hélio, por favor, tu quer encerrar? Esse negócio... O Itamar vai falar? Ah, sim. O gringo está aí, quer falar? Obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado, prefeito. Pois não. Vice-prefeito Hélio. Cumprimentar toda a comunidade, os vereadores, presidentes de comunidades, moradores. Prefeito, não podia perder a oportunidade, né, agora na condição de secretário, de convocar a todos para o dia 31, agora de maio, teremos em Chapecó nós somos desafiados, né? Será o dia do desafio, para que cada um também faça a sua ginástica, dia 31. 31. 31. E a cidade será a cidade que nós jogamos aí pela Libertadores contra Zulia, né? É. Então é importante que cada um possa fazer a sua atividade, registrar, né? Mexer o corpo, né? Prefeito Hélio, vice-prefeito Hélio. E também um detalhe que gostaria de deixar registrado, prefeito, é com relação à demanda que vem acontecendo e tenho sentido ela, inclusive nas reuniões, ouvindo o nosso bairro, é com relação às academias da saúde, academias ao ar livre. É a necessidade que se tem de um profissional da área de educação física na orientação às pessoas que utilizam, que usam esse equipamento. Ontem nós fizemos uma boa reunião junto à UNO Chapecó, no curso de educação física, para que se possa, num futuro, ter um professor orientando as pessoas. Então, estamos projetando isso, inclusive é pedido do nosso prefeito Luciano Boligon que a gente fizesse aí um projeto, desenvolver um projeto nesse sentido. Quero crer que, tão logo seja possível, a gente consiga atender as academias ao ar livre com um professor, então. Obrigado, prefeito. Obrigado, Itamar. Hélio, então, por favor, aqui do nosso lado, eu vou botar um relógio. Quem que está fazendo isso do relógio? Botar um relógio para ser rápido. Nós estamos encerrando, eu só quero falar sobre o CAPS aqui, muito bem lembrado pelo vereador Cleito. O CAPS, gente, é um serviço de especialidades que o município de Chapecó tem, e se não me engano, a saúde pode me ajudar, são poucos no estado, né? Só tem nós aqui em outra cidade. E nós já temos esse serviço só que é numa casa alugada. Entendeu? É uma casa alugada, é um serviço. Quando nós, ainda na gestão do prefeito Zé, conseguiu os recursos para construir naquele lote público ali no Paraíso, a comunidade acabou fazendo um documento na oportunidade e nos entregou pedindo para não sair. Eu recebi o documento, aí eu já era prefeito, e pedi para que a gente pudesse, então, imaginar trocar esse imóvel, né? Por outro, para que não afrontasse documento assinado pela comunidade, também com uma substancial assinatura de pessoas, né? E a gente começou a tentar mudar o Ministério da Saúde e não mudou. Ou se faz lá, ou não se faz, né? Agora a comunidade aqui está dizendo que sim, que quer, que entendeu, né? É um equipamento público para ocupar um espaço público. Ele não é uma cadeia, não é, é um tratamento. Você já deve ter ouvido falar nos CRAS, CRES. Ah, eu já usei, não usei, mas sei como é que é. É um serviço um pouco mais especializado para quem tem problema com droga ou com álcool. As famílias que já tiveram isso sabem que não são pessoas loucas ou que ficam presas lá, não. É um serviço especializado para que as pessoas tenham encaminhamento. Aqui dentro tem uma pessoa, né, e por dever ético eu não vou falar, mas é uma pessoa que está aqui, que uma vez me procurou lá no CTG Quero Quero, eu estava no almoço, e me pediu, pelo amor de Deus, nós precisamos levar o meu irmão para ter esse serviço, porque o meu irmão está querendo deixar minha mãe, que tem 80, eu não sei se era mãe ou pai, essa pessoa que está aqui sabe o que eu estou falando, e essa pessoa hoje agradece. Talvez esteja aqui, e ela não falou, talvez esteja aqui agradecendo isso, né, porque esse serviço acolheu esse irmão e botou esse irmão de novo para o seio familiar, sem nenhum estresse. Então, são serviços de referência altamente especializados, né, que... Ah, mas não é do assistente social, não é, é da saúde. Mas ela é mais ou menos, está mais parecido com CREAS e com CRAS, como tem aqui no Presidente Médici, do que propriamente com o estabelecimento de saúde. Mas é uma saúde pública. Então, eu recebo aqui o pedido da comunidade e vamos decidir isso, né? Vamos decidir isso na medida do possível, né? Tem, inclusive, uma ameaça de uma ação contra o prefeito, se não fizer. Eu tenho que avaliar tudo isso, né? E não caça o prefeito, porque senão o vice ia ficar faceiro, né? Mas não é é um processo que pode haver. Então, nós vamos tratar disso a partir dessa reivindicação. Eu fico muito feliz do assunto ter vindo. Expliquei e quero agradecer ao Cleito por ter me lembrado que estava passando, que são dois assuntos que estavam passando, que é o Distrito de São Pedro e o CAPES-AD do Paraíso. O Distrito do São Pedro, nós imaginamos fazer quando tivermos o contorno leste, a margem do contorno, é um projeto de lei que a gente pretende mandar para a Câmara de Vereadores, e a Câmara vai aprovar ou não, e vamos discutir esse assunto. Tá bem? O Hélio encerra, muito obrigado, e o Hélio dá um abraço a vocês e vamos andar. Bom, senhores, obrigado, prefeito, obrigado a todos os vereadores, a equipe de governo toda presente aqui para hoje à noite, e eu aproveito para cumprimentar todas as comunidades, as pessoas do bairro que vieram trazer essas reivindicações dos senhores, todas as demandas que vocês têm. Eu converso sempre com o prefeito pela manhã, e qual é o prefeito que não gostaria de resolver todas as situações? Mas a cidade cresce e os problemas também crescem conosco, e nós temos essa tendência e essa vontade de resolver. Mas, aos poucos, conhecendo a demanda de vocês, é aquilo que o prefeito falou. Não dá para resolver tudo, mas vamos encarar, saber que tem para, no futuro, ir resolvendo o problema de cada região de vocês, de cada bairro. Então, desse modo, eu quero agradecer a presença de vocês que estiveram aqui nesta noite, mostrando esse interesse em defesa das suas prioridades nas suas casas, mostrando o interesse por Chapecó, porque são coisas que vêm de vocês, são coisas que são necessárias. Isso é importante que o prefeito e todo o corpo diretivo do Poder Executivo se preocupe com isso e preste muita atenção no que vocês trazem aqui para no futuro poder resolver o problema de cada um. Gente, muito obrigado, um grande abraço, estamos à disposição de vocês, junto com o prefeito lá.